Os ouvintes que acompanham o caso fazem caso, tocam já há alguns anos, e enfim, fico satisfeito de saber que alguns já são assíduos, querem ver sempre uma linha de continuidade, mas assim é os mails que recebo, nos saques que fazemos. Ora, nem sempre é fácil, porque algumas vezes tem a ver com a disponibilidade das pessoas para gravar connosco, o acesso a elas, que também não é assim tão imediato como se pode aparecer à primeira partida. E se, no caso do destaque desta semana, se alguma linha de continuidade pretendem ver, há pelo menos uma que é notória, que é a qualidade. E a qualidade, começámos há duas semanas a falar aqui com Carlos do Carmo e Bernardo Zossetti, a propósito do seu último álbum. Depois disso tivemos o Paulo Oliveira com o álbum Raça, e agora temos Beto Betuc, um álbum que se chama Catavento, que vem repleto de virtuosos, quer na voz, quer na música. É assim que eu posso designar este trabalho, um trabalho de virtuosos. Concorda comigo? Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Beto. Olá, boa tarde. Sim, de certa maneira será um trabalho com amigos e com pessoas que gentilmente aceitaram participar neste trabalho. Não sei se são virtuosos ou não, mas são com certeza grandes músicos e que gentilmente aceitaram participar neste trabalho e embarcar neste catavento comigo. Boa Nova, um mundo de emoções. Está aqui pelo menos o nome de uma pessoa que já não víamos há algum tempo, participa aqui no piano, essencialmente, no quarto também de pontos de contrabaixo. Falamos aqui de Ernesto Leite, que alguém que já entrevistámos há algum tempo atrás, quando teve o seu álbum em nome próprio, mas é uma pessoa que faz várias composições de música, para nomes como do Fado, por exemplo, da Ana Moura, com o último trabalho também do Marco Rodrigues, do Fado Arnaud, e aqui faz uma perninha com o Beto. Sim, o Ernesto vem sendo uma presença obrigatória quase nos meus trabalhos, é o meu colaborador mais direto, não na parte da composição, mas na parte dos arranjos, sobretudo é ele quem faz os arranjos, é uma pessoa que eu adoro e que venho a trabalhar com ele já há bastante tempo, praticamente desde o início da minha carreira, em 2005, quando fiz o primeiro disco Encontros, e daí nasceu uma grande amizade e sempre que faço um novo trabalho ou que precisa de alguém que faça arranjos, tenho contato com o Ernesto. Desde este primeiro álbum, e já lá vão 5 anos, tendo aqui um outro álbum por meio, o que é que acha que este... Qual foi a evolução que nota nos trabalhos, e realmente associando já a este catavento? Julgo que este seja o álbum mais completo, mais interessante do ponto de vista da composição, mais completo, trazendo bastantes novidades para a minha música, inclusive outras línguas e outras influências nórdicas e também talvez o meu disco mais português também, por outro lado, com a presença clara da guitarra portuguesa, um instrumento que tinha utilizado muito pouco nos álbuns anteriores. Neste usei com alguma frequência e acho que seja sem dúvida o álbum mais completo do que fiz até hoje e estou muito contente com o resultado final. Diz-se que encontrou tardiamente a guitarra, ou seja, é um homem que vem da percussão. Esse amor pela guitarra veio como? Ah, nasceu naturalmente e sempre de uma forma muito autodidata. Fui tocando, fui vendo, é um amor que eu tenho, é o meu instrumento de composição e é com ela, ela é a minha companheira nas composições e está sempre perto de mim, mas foi sempre um instrumento muito autodidata, sempre procurei tocar um bocado a olhar para os outros e ver, epá, gosto daquele acorde, deixa lá ver como é que se faz, deixa ver, que nunca foi uma coisa que estudei a fundo, não é? Mas adoro e tem sido e é indispensável na minha composição. Quem estreia aqui na Boa Nova em termos de destaque de semana, temos sempre três desafios. E vamos então começar pelo primeiro. Imagino que vem ao Oliveira do Hospital fazer um concerto e que lhe dão a oportunidade de dizer assim: Beto, traga consigo duas bandas, dois autores, gostaria que o acompanhassem. Quem é que traria hoje em dia? Português? Português. Sem dúvida sempre o Paulo de Carvalho, porque é uma referência para mim, uma pessoa de quem eu adoro e que para mim é sempre um privilégio estar perto, sem dúvida o Paulo de Carvalho, e a outra pessoa seria sem dúvida a Dulce Pontes, que tem sido uma pessoa com quem eu trabalhei durante muito tempo, com quem aprendi imenso, percorri o mundo com ela, e ela seria sem dúvida a presença obrigatória nesse espetáculo. Thank you. 12 pontos que aqui aparecem, então, neste fado morno de Cirandaia, que tem a música sua e letra precisamente dela. De onde é que surgiu o desafio para uma letra de 12 pontos? Eu sempre quis fazer algo com a Dulce num trabalho meu. Em 2005 juntei-me também a ela ao vivo, como percussionista dela, com quem trabalhei até 2009, e percorri o mundo inteiro com ela. Tive a oportunidade de tocar nos palcos mais importantes por este mundo afora. E então, numa das viagens, eu mostrei-lhe um tema que estava a fazer, que era exatamente este fado morno de Cirandaia, e disse-lhe: olha, estou a gravar agora um tema para o meu novo disco, pá, gostava muito que fizesse uma letra e que cantasse no disco. Ela aceitou de imediato, fez a letra e depois fomos para o estúdio e gravámos o tema, e assim nasceu o fado morno de Cirandaia. De onde fazem aqui alguns termos em crioulo? Ah, sim. Isso foi uma ideia engraçada, porque eu queria falar exatamente de fado, de morna e do estilo brasileiro da bossa. Uhum. Então, o fado, bastava estar a Dulce a cantar, porque traz logo uma cor do fado, também a guitarra portuguesa, que também é uma presença no tema. E depois a morna, que o tema é vivido um bocado num ambiente swingado da morna, e aí decidimos então utilizar umas palavras em crioulo. Pedi a uma amiga minha que de Cabo Verde para fazer a tradução de uns certos da letra da Dulce para crioulo, e a ciranda do Brasil, que traz o ambiente, e o refrão é cantado em brasileiro. Ou seja, isso surgiu mesmo pelo que a música transmitia e pelo que a letra trazia. Tudo isso deu origem a utilizar o português, o crioulo e o português do Brasil. Ainda na fase dos desafios, vamos continuar com o segundo. O segundo é este. Imagino que vem alguém da cena internacional, uma banda, um autor, e gostava muito que o Beto fizesse a primeira parte. De quem gostaria muito de fazer a primeira parte? Há sem dúvida dois que são as pessoas mais incontornáveis no meu crescimento musical enquanto músico. São duas pessoas que eu adoro e que venero praticamente, são os meus ídolos, que é o Ivan Lins e o Sting. Uhum. No caso do Ivan Lins, tudo muito mais simples, que aliás partilha aqui palco com ele neste até o tema de abertura deste álbum, não é? Precisamente Boa Nova, enfim, que a nossa rádio Boa Nova nos diz muito, claro. Exatamente, isso até foi cheio de piada quando me pediram para dar esta entrevista. E vi Rádio Boa Nova, achei interessante, e depois lembrei-me logo de Boa Nova. E essa música tem uma história bastante interessante da Boa Nova, que foi: eu fui a um concerto do Paulo Carvalho com o Ivan em Portugal, isto foi para aí em 2006, já era amigo do Ivan. O Ivan já tinha participado no meu primeiro disco. Exatamente. Encontro juntamente com o Paulo de Carvalho, e fui a um espetáculo de ambos, julgo que em 2006, agora não estou certo da data, mas julgo que foi em 2006. Fui assistir a um espetáculo, e quando eu estava a chegar, eu tinha acabado de fazer um tema para o Ivan, que se chama Carta para o Ivan, que está no meu disco Memórias da Terra Quente. Exato, sou o Zulomo. Que é o álbum anterior a este, e o Ivan, como jeito de resposta a essa música, estava a improvisar ao piano nesse concerto, ainda na passagem de som, estava a improvisar uma música qualquer, e disse: oh Beto, esta é para você, esta é para você. E então, é claro que eu não podia decorar uma música, nem uma melodia, só que por sorte a companheira do Paulo Carvalho estava a gravar o momento em vídeo. Uhum. E eu depois, mais tarde, pedi-lhe para ela me fornecer essa cassete de vídeo onde estava esse trecho. E então eu recuperei esse trecho, mandei para o Ivan. O Ivan achou interessante a ideia e deu-me autorização para eu escrever uma terceira parte para o tema, e assim assinámos o tema a meias. Uhum. Depois, mais tarde, o Celso Iafra, que é um letrista fabuloso brasileiro, que tem escrito letras para o Ivan já anteriormente, como o Rio de Maio e outras letras, escreveu a letra, que se chamou Boa Nova, porque essa música transmite um bocado de boa onda, de felicidade por ver a mulher amada, e então ficou Boa Nova. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Amazônia vi todo jequitinhonha verdejar. São João com boi na ilha, vi quadrilha com forró no Ceará. O terceiro desafio é este. Imagino que vai haver um tributo a um autor e diz assim: nós queremos muito que o Beto faça uma versão para participar nesse tributo. Que autor seria esse e já agora que tema que escolheria? Ah, isso é uma... Vou continuar, como é óbvio, com os meus queridos Ivan e com o Sting. Talvez nesta vez escolhesse o Sting e fizesse uma versão de um tema que se chama Ghost Story. Exato. Never could find a place to hide. What pulls the earth around the sun? What could I do but run and run and run? Afraid to love, afraid to fail. A master without a savior. The moon's a fingernail and slowly sinking. Another day begins, and now I'm thinking that this indifference was my invention. When everything I did sought your attention, you were my compass star. Treasure. If Somos dois tão apaixonados pelo Sting e pela obra dos Police. Já viu o último DVD dele? Já. Ah, então pronto, eu vi o ontem. Em Berlim. Exatamente, em Berlim. É fabuloso. Adoro. Então pronto, estamos a jogar em casa, torna tudo muito mais fácil. Exato. Seguindo aqui enfim, nos créditos, aquilo que há pouco dizia dos virtuosos, e já falámos aqui da voz de 12 pontos, já falámos aqui da participação do Van Lins. Agora temos aqui, mais insuspeito, uma Ana Maria Jopek, que a nós poderá não dizer muito, mas eu que sei, no leste é uma pessoa extremamente conhecida. Sim, e nos Estados Unidos, uhum, começa a ganhar muita projeção ao nível mundial. Talvez seja das cantoras mais interessantes que eu conheci nos últimos tempos. É uma cantora polaca, que gravou um disco fabuloso com o Pat Metheny. Aliás, é uma das poucas pessoas que tem um álbum ao lado do Pat Metheny, que é o mesmo álbum que se chama Pat Metheny e outra pessoa, ela é uma delas, e é um álbum fabuloso que aconselho quem quiser procurar ver, porque a língua polaca é fascinante e uma pessoa pensa que é muito estranha. Desconheço, mas vou procurar. É fabuloso, eu tenho, e então isso foi uma das histórias, outra história fabulosa de qual começam a ser foi muito interessante, que foi com o meu disco anterior, Memórias da Terra Quente, chegou até às mãos do marido da Ana Maria Jopek, que tem um programa de rádio muito famoso na Polónia, que se chama Siesta, e além de um programa de rádio é uma pessoa que já teve um programa de televisão, é uma pessoa extremamente conhecida na Polónia, e é fotógrafa National Geographic, aliás fez as fotografias depois também para este meu disco. É uma pessoa muito versátil, que tem feito várias coisas, e recebi em agosto, em 2008 ou 2007, julgo que 2007, recebi no verão desse ano, recebi um mail em casa, não estava nada à espera, do Marcin, que o Marcin é o marido da Maria, que me disse que tinha adorado o álbum, que o álbum estava a passar na rádio dele e que tinha adorado as minhas composições e a minha música, e que a Ana Maria estaria disponível para gravar um tema comigo quando eu quisesse. E eu disse, vamos gravar já. Então viajei até Varsóvia logo nesse ano, no final do ano, e gravámos um tema que também está neste disco, que se chama Niema. Gravámos uma versão que ela gravou no disco dela primeiro, foi single na Polónia, e depois eu agora volto a pôr neste disco, e foi assim um presente fantástico vindo do leste também para este catavento. E julga que essa participação, eu sei que também já teve em concertos lá, não é? Sim. Essas participações, acha que é um abrir de portas? Acho que sim. Eu acho que com o reconhecimento da minha pessoa na Polónia atualmente é muito superior ao reconhecimento que eu tenho em Portugal, mas é incomparavelmente superior, e isso é muito engraçado ver que uma pessoa, ver que se tem sucesso num país que fica tão longe. É muito interessante, foi um abrir de portas, foi talvez a coisa mais importante que aconteceu na minha vida nos últimos anos em termos profissionais. desculpe uma comparação, e eu posso estar errado. Eu ouvi o seu disco, de que gostei, portanto, a razão pela qual eu disse que estava a jogar em casa, lembrou-me outras coisas. Lembrou-me, por exemplo, o Stockholm Lisboa Project, que não sei se conhece. Já ouvi, sim. E a sensação de ouvir um, não é que sejam semelhantes, mas a sensação que me deu a ouvir um foi a mesma, o agrado foi o mesmo. Uh-huh. Estamos a falar de música do mundo, não é? Acha que isso também vem das participações que vai buscar aqui e ali, ou ao outro lado do Atlântico, por via do Ivan Lins, né, não só nas letras, agora também ao leste europeu, que é isso que o torna música do mundo? Sim, eu julgo que sim, que é. Eu sempre gostei muito de trazer coisas novas para a minha música e estar aberto. O disco chama-se Catavento exatamente por isso, porque eu próprio, ao compor o disco, senti-me como um catavento, recebendo as influências que vinham e os ventos que me traziam, as melodias que eu recebia ao ouvir muita música de vários pontos do mundo, das viagens que fiz com adulto, tudo isso foi, se junta neste disco. Então acho que consegui juntar num só trabalho várias influências, várias cores. Isso é que é, para mim, música do mundo. É uma junção de várias outras músicas numa só. E isso foi extremamente desafiante para mim, e foi maravilhoso fazer isso. E daí então o termo catavento? Daí o termo catavento. O catavento é isso mesmo. Sou eu próprio o catavento, sou eu que me sinto como um catavento que recebe as influências e os ventos e mostra direções para compor as minhas músicas. Há pouco disse que descobriu mais tarde a guitarra portuguesa e tem aqui, eu quando digo virtuoso, eu sei bem o que disse, não estou arrependido. Exato. Tem aqui o Filipe Lucas, não é? Ah, o Filipe Lucas é maravilhoso, viajou o mundo todo comigo, era a pessoa mais indicada para gravar neste disco, guitarra portuguesa. Tocou comigo com a Dulce Pontes muitos anos, é uma pessoa que eu adoro, que tem um disco fabuloso a solo também, e é sem dúvida um virtuoso no ponto de vista que ele reinventou a guitarra de uma certa maneira, porque tem um aspecto, uma forma única de tocar, para já, porque em vez das 12 cordas da guitarra portuguesa toca com 14, e a guitarra tem uma sonoridade diferente, uma afinação diferente e um estilo muito diferente. Eu gosto muito, é uma pessoa que, e depois é uma pessoa fabulosa, que também, que isso é muito importante também, e eu adoro. A propósito ainda dos destaques, vamos aqui falar de outras pessoas, da Daniela Procópio, que aliás aparece aqui no tema que tem com o Ivan Lins. Exatamente. Fala-nos dela também. Daniela Procópio é uma cantora brasileira da nova geração. Não é muito, muito conhecida, e muito menos em Portugal, mas é uma cantora que me fascinou na primeira vez que eu ouvi algo dela. Ela estava de destaque na mesma editora que eu no Brasil, porque além de eu editar em Portugal, também estou a editar no Brasil. E então surgiu da editora, era bom que ouvisse esta cantora que nós estamos a editar, não sei o quê, porque eu estava a fazer a minha edição do disco anterior para o Brasil, e eu pensei, e queria adicionar alguma coisa na edição para o Brasil. E então decidi convidar, que queria convidar uma cantora brasileira para cantar um tema meu. Surgiu a hipótese de ser a Daniela Procópio, que eu aceitei logo e gostei muito da primeira vez que a ouvi cantar. E pronto, tenho seguido o trabalho dela e o que ela tem feito, e é uma pessoa a descobrir. Ainda a Ana Lins também? Sim, a Ana é uma grande amiga minha, além disso vive num ponto geográfico do país, ou nasceu num ponto geográfico do país muito perto de mim, porque eu sou original de Tomar. E ela é de Constância, que é logo ali ao lado. Então por isso estamos logo conectados. Mas é engraçado que eu depois conheci-a aqui em Lisboa, porque atualmente eu vivo em Lisboa já há 10 anos, e eu conheci-a aqui em Lisboa e gostei muito do trabalho dela e também da forma de ser dela. Conhecemos num projeto que estávamos a fazer juntos com o Armin Neves, e eu fiquei fascinado pela voz dela e decidi convidá-la para este disco. Depois nasceu uma grande amizade que continua, e é uma pessoa que eu gosto muito. Som da guitarra. E há pouco voltámos aqui mais à questão também do envolvimento da guitarra para ter o Fernando Guiomar. Sim, o Fernando Guiomar é talvez uma das pessoas, dos grandes estudiosos da guitarra, né? Da guitarra de nylon. E é um virtuoso, sim, sem dúvida. Temos aqui um disco, como dizia aqui os vozes da rádio, um cartão de visita. Na mesma maneira que o mecânico faz um calendário, o Beto faz aqui, neste caso, o terceiro disco. Cria expectativas quando lança um álbum? Acho que criamos sempre, não é? E queremos sempre que ele seja ao máximo, sobretudo ouvido pelas pessoas e dar a conhecer o trabalho. A minha maior expectativa é essa, é que ele chegue ao maior número de pessoas e possa ser ouvido. É a minha maior expectativa. E que as pessoas gostem, sobretudo. Isso faz-nos perguntar, o que é para si hoje em dia a melhor montra da música? Eu acho que hoje em dia é sem dúvida a internet, talvez seja a maior montra da música, porque é muito acessível, as pessoas ouvem, vão a uma página, eu tenho pessoas a responderem, a mandarem e-mails diários pela minha página do Facebook ou do MySpace, ou, que de outra forma seria impossível, nunca me reconheceriam pessoas que estão no Japão, ou que estão na Rússia, ou que estão, sei lá, na Suécia, ou na Noruega, e recebo e-mails desses sítios todos, e isso é fascinante, não é? Saber que, embora não esteja lá o meu disco no físico, nem eu esteja lá a fazer uma turnê ou concertos, é bom saber que chega lá a minha música, e acho que isso é sem dúvida a maior montra atualmente do artista. Há pouco falava de edição do Memórias da Terra Quente para o Brasil, é que seguirá naturalmente este, Cada Vento. Como é que vê aquele mercado enorme, não é? De música para um português? Há poucos dias falámos com o António Zambujo, não é? Que lançou o seu penúltimo álbum, o último álbum já com uma edição. E recordo-me também que no penúltimo álbum acrescentou três temas com versões, com, no caso era com a Roberta de Sá, para atingir aquele mercado. Sente que os brasileiros finalmente estão a descobrir o que de bom se faz em Portugal? Julgo que sim, eu tenho recebido tenho tido uma excelente receptividade do Brasil e isso deixa-me muito contente, eles têm sido bastante receptivos à minha música, mas é muito interessante ver que aquilo é um país riquíssimo musicalmente, culturalmente, e é muito complicado entrar lá e levar a nossa música para lá, e será sempre um pequeno nicho de mercado, não é? Mas julgo que há espaço e que existem coisas muito boas feitas em Portugal que terão com certeza muito bom reconhecimento no Brasil. Falou do António Zambujo, eu partilho da mesma opinião, acho que é de uma das pessoas que está a fazer coisas muito interessantes em Portugal, é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que... O último álbum Guia é fabuloso, fabuloso. É fabuloso, eu conheço de comprador, de fã, fica aqui a minha confidência que é uma pessoa que eu gosto muito e digo que este disco último dele é fabuloso e é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, nem nunca falei com ele, nem nunca ouvi, ainda não houve essa oportunidade, mas é uma pessoa que eu gosto muito e acho que tem feito um trabalho notável, quer este último disco Guia, quer o anterior, que julgo que se chama Outro Sentido. Exatamente. São álbuns notáveis e eu desejo-lhe a maior sorte do mundo, porque ele é, sem dúvida, muito bom. Há pouco falou das suas raízes com Tomar. E, aliás, a primeira vez que ouvi falar em Beto Betuc, e já lá vão, não sei, talvez 7 anos, 8 anos, foi de um CD que é o A Festa em Tomar, onde tinha um tema, julgo eu, em parceria com o Fernando Girão. Sim. Que era a Nossa Cidade Templária, e onde tinha percussões. Acha que esse foi o seu debut? Foi, sem dúvida, em termos discográficos e em termos de construção de tema, em termos de escrita, foi sem dúvida o debut e foi muito importante o trabalho que eu fiz com o Fernando Girão nessa altura. Eu fiquei, foi sem dúvida, aprendi imenso com ele e é uma pessoa que eu gosto bastante das composições e isso tudo, e aprendi imenso com ele, devo-lhe imenso tudo, muitas das coisas que sei hoje. E inclusive essa parceria foi a nossa primeira parceria, depois vieram outras parcerias com o Fernando, mas essa foi a primeira que ficou sobre a minha cidade, sobre o ponto, como a maneira como eu olho para a minha cidade e inclusive é geográfica, porque a música retrata um bocado desde o princípio ao fim a letra, um bocado como eu vejo a cidade, como eu acordo de manhã naquela cidade e a história da cidade e o que ela representa para mim. Tomara, faz-se mais visível em termos de música, são os Quinta do Vila. Os Quinta do Vila, exatamente. E onde se partilha bem boa música. Sei que estão para lançar um novo álbum também, estaremos atentos. Ou seja, as participações do Beto é do que aparecem muito em compilações e outros álbuns. Claro que isso faz parte do agradecimento de si enquanto músico. Quando é que se sente melhor? Quando está a fazer o seu disco ou quando é convidado para participar de discos de outras pessoas? Sem dúvida, quando estou a fazer o meu disco, sinto que tenho uma liberdade que não tenho quando sou apenas convidado para tocar nos discos das outras pessoas. Embora seja uma coisa que me agrada imenso fazer também, mas é sem dúvida é outra coisa. No meu disco eu sou o compositor, são as minhas músicas, é a minha visão, sou o produtor, e então isso tudo junto faz com que eu esteja sempre mais à vontade nos meus próprios ideais, porque eu adoro estúdio, primeiro que tudo, adoro estar em estúdio, adoro gravar, adoro essa parte toda da música, digamos assim. O ao vivo não o seduz tanto? Não me seduz tanto. Eu sou sem dúvida uma pessoa do estúdio, um músico de estúdio. Ou seja, ia buscar o termo dos Rolling Stones do animal de palco para dizer aqui o animal de estúdio, não é? Exato. Eu prefiro mais, porque eu sinto melhor, é um terreno em que eu me sinto melhor, talvez porque domine melhor, porque o resultado é sempre agradável, e às vezes ao vivo as coisas não correm, mas isso também faz parte, não correm como nós esperamos, enquanto no disco fica tudo bonitinho e arranjadinho e fica ali bem feitinho, né? Que é engraçado, e essa parte dos movimentos também, a parte técnica do estúdio também é outra coisa que me agrada imenso e que também tenho aprendido muito nos últimos tempos ao trabalhar muito com o António Pinheiro da Silva, que é sem dúvida outra pessoa fundamental neste trabalho e que produziu o disco comigo. Exato. E é um ícone, não é? O António Pinheiro da Silva é talvez o maior ícone, digamos assim, da audiologia em Portugal. Mais conhecido por Tó Pinheiro da Silva. Por acaso, acho que é no seu disco que eu vejo o nome António. Naquele momento até me parou o cérebro quando comecei a ler, porque é tão hábito, embora não o conheça, sou sincero, se ler Tó Pinheiro da Silva, que enfim, até passou um bocado despercebido. Exato. Não, eu como me chamo António Pinheiro da Silva, decidi por esse nome. Mas sim, é a mesma pessoa. Exatamente. Presumimos, até pelo nome que dá ao estúdio onde grava parte das suas coisas, a Toca do Índio, que é uma coisa que se sai de casa, não? É a minha casa, exatamente. Isso faz com que seja uma pessoa metódica na criação da música, ou faz quando lhe apetece? Não, eu faz como me apetece, tem a ver mais com a composição, a parte da composição tem a ver mais com a predisposição que uma pessoa tem. Agora, quando estou mergulhado na realização de um álbum, aí já, uma pessoa tem de ser metódica, tem de trabalhar pessoa normal, num trabalho normal, com uma rotina, tem de ser uma coisa muito metódica, muito arranjada, e eu trabalho das 9 da manhã às 9 da noite, se for preciso, para ter uma música pronta. Uhum. E faço tudo em casa, preparo as minhas músicas, a maior parte é tudo gravado em casa, e só vão para o estúdio numa fase muito final já do trabalho. Isso torna tudo mais fácil, na sua opinião? Para mim torna muito mais fácil, porque eu fico logo com uma visão final da música e global do que daquilo que eu quero, e fico logo a saber se vai resultar ou se não vai resultar, ou se é aquele o caminho ou se não é aquele o caminho. Para mim facilita-me imenso. Ainda a propósito da criação deste álbum, falamos aqui na pré-produção e na produção do álbum, nos arranjos e claro, que criou músicas, letras, etc. E o álbum está aí pronto para venda. O que é que acha que falta neste momento para que as pessoas conheçam o Catavento? Não sei. Essa é uma pergunta que não sei responder, porque o disco está à venda, está a ser divulgado, está na loja, há vários sítios onde estão a ser críticas e as próprias entrevistas que eu tenho feito sobre o disco. Foi um disco Antena 1, divulgado está. Agora não sei o que é que faz falta. Essa é a parte que eu não consigo perceber. Falta um vídeo? Falta televisão? Não sei. Essa parte do vídeo e da televisão foi um bocado a opção minha, porque não é possível, como deve imaginar, num disco com estas colaborações todas, estar sempre ter estas pessoas disponíveis a toda a hora. Se fosse eu o artista, digamos assim, que me acompanhasse a uma guitarra, ou se fosse eu a cara do trabalho. Agora, isto é um trabalho que é um todo, não é? Embora eu seja o compositor, o produtor, o arranjo, a pessoa que faz os arranjos de base, seja, tenha a visão do disco, há sem dúvida o disco ganha muito com as participações vocais que do disco, então é impossível andar com a Dulce Pontes atrás, ou com a Ana Maria Iopec, ou com o Ivan Lins, ou com a Ana Lins. Eles têm a carreira deles, e é um disco muito de estúdio. É como se fosse um livro. Uma pessoa quando faz um livro, depois não vai correr, não vai fazer uma digressão com o livro, não é? Se o livro depois fica disponível para as pessoas o conhecerem, e aquilo faz sentido num todo. E é muito difícil de fazer isto ao vivo ou numa televisão, porque é muito complicado andar a pedir favores a estas pessoas, não é? Para irem fazer esse tipo de coisas. Mas é uma frustração que eu próprio tenho, e vou-lhe dizer porquê. Este ano saiu, deste género com muitas participações, saiu o Graffiti, saiu o álbum do Rão Quial. Do ano passado, há dois anos, temos o excelente álbum do Projeto Fuga, que eu acho que passou à margem. Ou seja, são discos que passam à margem, e que alguém até passa a designar porque são elitistas, e só o são porque as pessoas não os ouvem, ninguém lhes faz chegar. Isso é uma frustração. É um pouco frustrante uma pessoa ver o trabalho que isto dá, não é? E que o objetivo é que isto chegue ao maior número de pessoas possível. Mas sabe o que? Eu, quando penso nisso, penso em... Chegou algumas, e essas algumas apreciaram-no, e para elas foi um momento agradável, espero eu. E é sempre, eu prefiro pensar assim. É claro que seria sempre bom que chegasse mais e que tivesse outro tipo de receptividade, mas tem a receptividade possível, e eu tenho que estar agradecido por isso. Soraya que chama, Soraya que chama, Soraya que chama. este disco tem o dedo, melhor dizendo, tem o dedo, tem a mão, tem o braço seu, e isso vai até à parte gráfica também, que está extremamente cuidada e que temos de dar os parabéns também. E onde daqui vou retirar o CD, que se vê um catavento, precisamente. Era isto que queria, depois de ter o formato na mão, o disco, era mesmo isto que pensou? Era mesmo isto, foi tudo pensado ao detalhe, digamos assim, em termos de... Tenho um amigo meu que também me ajudou a fazer isso, que é um amigo que já vem também de longa data, que é o Adriano Neves, que já vem assim há muitos anos, desde os meus 6 anos, desde que entrámos para a escola primária, e ele ajudou-me imenso com essa parte gráfica também, e porque trabalha nessa área, e foi uma pessoa que me ajudou imenso a fazer, a construir o grafismo também, e pronto, e foi um disco, e foi muito pensado com amigos e para amigos. Então considero-me um, porque gostei muito. Muito obrigado, é com certeza. Vamos fazer aqui uma última pergunta. Se não houvesse a JBJ, e estamos a falar aqui da editora, teríamos uma edição de autor? Não sei, mas foi uma coisa que me passou pela cabeça. Felizmente, eu só mostrei este disco a duas pessoas, que foi, uma foi ao Samuel Lopes, que eu faço aí referência, que é de uma editora que se chama Difference, e que é um amigo meu, e que foi ele quem levou o disco até ao Zé Serrão, que é o da JBJ, e que me disse, e foi aí que surgiu, ou seja, foi entre duas pessoas. Eu não tive a necessidade de andar a procurar editora durante muito tempo, ou seja, isso foi uma coisa, eu acabei o disco, mostrei ao Samuel, e passado um mês tinha um telefonema do Zé a dizer que queria editar o meu disco, portanto foi uma coisa muito rápida, não sequer tive, passou-me pela cabeça na altura, quando estava a fazer, eu estava a ver o mercado a fechar muito, a ver poucas possibilidades, e é um disco que não teria, que não seria com certeza muito bem recebido pelas grandes editoras, e isso sempre me preocupou, ai, que se não houver ninguém para me editar este disco, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, e sempre me preocupou, mas felizmente depois não tive que me preocupar. Nisso tive muita sorte e felizmente fui parar a uma editora fabulosa. Muito bem, tenho a mesma opinião. Que tem um selo que só por si é qualidade. Curiosamente, há pouco falámos do Graffiti, e agora recordo-me, o Graffiti também é uma edição da JBJ. É, senhora. Ora bem, se temos que lhe agradecer a disponibilidade para falar aqui para a Boa Nova, vamos lhe exigir que a próxima vez vai ser aqui em estúdio. Teremos muito gosto em conhecê-lo. E claro, torna tudo mais fácil a conversa, porque se nos proporcionou ao telefone uma conversa tão interessante como foi esta, então aqui o estúdio julgo que consegue ser muito mais interessante do ponto de vista até para a sonoridade que chega aos ouvintes. Agradecer então a disponibilidade, e claro, marcamos para quando esse para-raios, como que lhe chamei, estiver para sair. Exato, eu é que agradeço, foi um prazer falar consigo e espero que gostem do trabalho.